Notícias te deixam entediado? Não tem saco para ficar lendo de hora em hora as últimas notícias no Brasil e no mundo? Veja as notícias com outros olhos. Ou com outros ouvidos? E descubra que ficar informado pode ser algo divertido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Este é o nosso podcast número 7. Dá pra acreditar, gente? Já estamos no podcast número 7. Número místico. Bom, hoje a gente vai falar de várias coisas, né? Mas antes de tudo, vamos nos apresentar. Meu nome é Thiele. Meu nome é Alberto. Tudo bem, Alberto? Tudo bem comigo? E com você, Tchelly? Tudo bem também. Beto, Alberto, que é Beto, que é Betusco, que é Sebastião, tá valendo, tudo tá valendo, tá? Por todos esses nomes eu respondo. Ok. Eu respondo por Tchelly, Tcheli, Titi, né? Florzinha. Então, deixa eu mandar. Antes que eu esqueça, vamos dar parabéns para uma pessoa, um amigo meu, que tá fazendo aniversário hoje, sábado, dia 20, tá? Eu lembrei dos nomes por causa disso. Ele chama Hassan e a gente chama ele de Eduardo. Tudo a ver, né? Feliz aniversário, Então, feliz pô. aniversário, tá, Eduardo? Beijo pra você. Vamos começar? Vamos começar. Então tá. Hoje a gente vai começar de novo. Com uma notícia bombástica. É. Boom. Pum. Não é sobre o Salles, não é sobre bomba gay, tá? Mas é até aqui relacionado com bomba gay, né? Vamos Opa. ver. Para os fãs de Harry Potter. Personagem de Harry Potter. Cuidado. Calma, deixa eu ler a notícia, Beto. Ó. Vai. Personagem de Harry Potter é gay, diz a autora. Só que A assim, autora? a autora, a A escritora J.K. J.K.? Rowling, é. Só Putz. que, essa do... olha só, eu escolhi, assim, eu vi isso em vários sites. Só que eu escolhi esse, do Terra. Olha o jornalista cabeçudo. Olha o que é um jornalista cabeçudo. Quando você lê isso, você pensa que o Harry Potter que é gay, né? Claro. Não! A escritora J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, contou que um dos personagens de seus livros, o diretor da escola de Hogwarts, Albus, aqui tá Albus, olha a ideia, Albus Dumbledore, é gay. É alvo! Alvo, por favor. Agora faz muito sentido. Ele bem que tinha a cara de molestado de criancinha. Não, mas engraçado porque assim, eu fiquei um tempão pensando que o Dumbledore quem fazia era o que faz o Senhor dos Anéis, o que fez o Magneto e tal. Não, mas tá na cara. Vai, fala, fala. Daí eu pensei, nossa, é o ator que. Né? Mas não é o mesmo ator, eu Luda. Porque o Ian Não. McKellen, ele é gay, né? Todo mundo sabe, assim. E o namorado É. dele é lindo, maravilhoso! Ah. Mas tá na cara que isso é parte do que a autora é uma das respostas que a autora deu para duas das grandes questões que se colocaram para Harry Potter. Uma é a falta de personagens negros que no filme foram adicionados depois, e a falta de personagens homossexuais. O questionamento dos fãs foi: por que que numa escola de tanta gente não tem uma pessoa que tem esse tipo de... Então ela disse que como naquele momento era uma série para crianças, isso não era necessário. Daí você imagina, veio um bando de fãs homossexuais atrás dela gritando. O que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Bom, daí se deu toda a discussão, mas agora que ela terminou a série, com certeza ela disse: vamos colocar um dos personagens que seja gay. Daí ela escolheu o diretor do Justo colégio. no... Ó, tem escrito assim: Dumbledore é gay. Foi a resposta de J.K. Rowling, que foi além. Disse que o personagem havia se apaixonado por seu rival, Gellert Grindelwald, e ficado terrivelmente decepcionado com a paixão. Tá, momento. Para as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast e queiram ler Harry Potter, ainda não leram, vocês acabam de levar um estrago terrível. Foda-se. Não, sério, agora. Não, mas assim... Não, vocês... Muita coisa não sabem, mas vocês sabem de muita coisa. É. Entenderam? Não, mas não... Não, é... Não, mas agora, sério, que coisa horrorosa. Pra quem é fã, pra quem já leu o livro em inglês, sabe que tem... Não pode ser isso. É absurdo, porque assim, eu não li o sexto, eu li o sétimo. Sim, não, eu li o sexto também. Esquemas da Tia, pra ler livros que me incomodam. Não, o dia que sexto, eu passo eu li... o sétimo livro pra ela, ela... Não, eu não passei pra você, né? Passou. Passei. Eu passo o sétimo livro pra ela e eu digo, ah, que legal, daí eu faço uma referência ao sexto. Eu ainda não li o sexto. Esse eu vou ler o sétimo. Não, eu li o sexto, agora que eu lembrei, é o de Capinha Verde, eu li. Mas eu lembro que quando você mandou pra mim o Harry Potter, depois você falou, ah, não, lê não, que é falso. Lembra que você falou isso pra mim? Lembro. É, então, daí eu não li o sétimo, li só depois. Mas agora tá lido. Aliás, ótimo livro. Muito, quem quiser ler. Muito bom. Aliás, agora, depois de ouvir esse podcast, se vocês lerem, podem usar a sua imaginação em todo momento que o Dumbledore... Oh, não. Tipo, aqui vem... Aqui vem spoiler pra quem não leu o sexto. Foda-se, o Dumbledore morreu. É, se você não... O pior é eu sabendo de tudo isso, seguindo no sétimo. Tá, mas você viu naquele momento... Ai, odeio isso de não poder falar spoiler. Tá, se alguém tem algum problema com spoiler... É, se alguém não leu ainda... Desliga o podcast agora, não, porque eu vou falar algo foda. Ó, faz um forward ali de um minuto mais ou menos, passa, né? É. Pronto. É, não... Tampa o ouvido e começa a gritar lá, lá, lá, lá, lá. Que se dane, okay. Você tá... Isso. Conte-me. Tá, no momento em que o Dumbledore tá falando com Harry Potter lá na estação de trem... Ah, que o Harry Potter tem que tá uma peladão. Cena bem pedófila. É, muito. É a varinha do Harry. Oh. Ai, ai, ai, tá, ai. Mas seguindo nesse, nesses temas geniais... E como muitas as vezes que eu tento fazer uma troca de notícia e não dá certo. Seguindo adiante, além. Seguindo adiante, pássaro dança o som do Backstreet Boys e donos viram celebridade. Dona adotou uma cacatua há 2 meses o quê? E ficou. Peraí. Uma cacatua. Uma cacatua. Cacatua não é minha. De novo a competição de pior piada do podcast. Vamos, dona adotou uma cacatua. Eu tive uma ideia, vamos criar uma comunidade. A caca é tua, não é minha. Ah. Que tal, Beto? Tá. Só se você aceitar. Isso, já tem uma. Anota aí, Tia. Eu tô procurando o lápis. A cacatua. Dona anotou a cacatua há 2 anos e ficou assombrada com a cena. O vídeo transformou a família americana em celebridade nacional. O vídeo de uma cacatua dançando o som da banda Backstreet Boys transformou um casal de indiana nos Estados Unidos em celebridade. Todas as vezes que ouve Everybody, a ave de 11 anos e crista amarelada, levanta as peninhas, chacoalha o corpo e balança a cabeça para frente e para trás no ritmo da batida. Não, peraí. Pra quem não conhece, vamos cantar a música, Beto? Pra quem isso, consegue... isso. Você lembra como é que é a música? Ou não? É, Everybody? É. Eu lembro a dancinha. Oh my god, we're back again. Everybody. Yeah. Yeah. Rock your body. Rock your body. Yeah. Yeah. Everybody. Rock your body. Right. Come on. Back. Right. A minha foi a versão mais acústica. Então. Você não viu? Eu aqui meio empolgada dançando, né? Porque eu sei dançar. Eu lembro da coreografia dessa música. Daí chegou a minha irmã assim. Ela olhou pra mim assim. Ela, nossa, por que que eu vim aqui? Tá, atenção. Querem saber o nome do pássaro? Ai, peraí. O nome do pássaro é Bola de Neve. Daí a mulher falou... Ela tem um abrigo de pássaros, né? Daí ela falou, a maioria dos pássaros do abrigo pode ser adotada. Menos... Justamente o Bola de Neve. Ai. Ele é meu bebê. Vai ficar aqui e ser amado. Porque ele dança... Everybody. Yeah. Yeah. É muito triste, cara, ainda lembrar a coreografia do clipe. Isso é muito triste, cara. Ai, ai. Mas eu sabia que tem uma igreja evangélica que chama Bola de Neve, né? Eu sei, sem comentários. Vamos passar para a próxima. Não... Ai, Jesus. Tieli, lembra que a gente não pode mais falar em igreja. Pessoas que escutam o podcast, se preparem, porque pro final vocês vão ter um recadinho de um amigo. Ah, é verdade. E vocês vão perceber porque a gente não vai mais falar em igreja em podcast. É, a gente não vai falar nunca mais de como a gente não gosta da igreja católica. A gente não vai mais falar o nome dele. A gente vai chamar ele de aquele que tem o nome igual ao do macaquinho do Ross. Isso! Mas você sabe! Desculpas aqui, mas vai a anedota da semana pra Thierry. É. Se você também que tá ouvindo não quer escutar, pode adiantar, porque é só pra Thierry. Você sabe que eu tava na aula e a gente começou a rir no momento que minha amiga vira pra mim e fala: Meu Deus, Marcel, o nome do macaco do Ross, e vira pra mim e começa a rir. Daí a gente já sabe que ele agora é o macaco do Ross. Né? Ótimo. A partir de agora é aquele que tem o nome do macaco aquele do Ross. Aquele que tem o nome do macaco. Vamos passar para a próxima notícia? Ai, vamos, que, aliás, vem para cumprir um dos requisitos do podcast? Lógico, porque o que não pode faltar no nosso podcast é a gente rindo que nem retardado, momento animal e gente pela dona, lógico. Né? Uhul! Homem nu invade casa para ver sites pornô nos Estados Unidos. Ai, Jesus! Ai. Dois amigos que dividem uma casa no estado americano de Nova Jersey tomaram um susto na última sexta-feira quando encontraram um homem nu sentado ao computador e navegando por sites pornográficos. Que visão lenda! Imagina se jogar na sua casa e ter um peladão lá. Imagina o que ele tava fazendo, né? Vendo site pornô, cara. Tem noção de uma coisa dessa? Não. Ó, terrível. Arevalos disse que não deu muita atenção ao incidente até uma hora, quando seu amigo realmente chegou e se assustou ao encontrar um homem nu, com o corpo coberto de machucados e cortes, usando apenas meias e tênis, e sentado. Além de transtornado, era argentino. Peraí, não entendi do argentino. Meia e tênis é coisa de turista argentino no Brasil. Ah, tá. Não, aqui, mais uma vez, a antropóloga que existe dentro de mim está falando de novo. Vamos reclamar sobre esses jornalistas de merda do Terra, porque ele não estava nu, ele estava de tênis e meia. notícia mentirosa, né? Mas, gente... Daí, olha só, a Revalos ainda reclamou que ficou acordada até as 5 da manhã, limpando manchas de sangue que Marra Fey deixou em diversos cômodos da casa. Tá, como assim? Ele se cortou? Sei lá, meu, o cara tava muito. Devia estar muito doidão. Eu vou me mutilar. Ele... Ai, Beto. Ai, que doido. Enquanto eu me masturro. É? Não. Que coisa horrorosa. É, cara, que coisa nojenta. Não, detalhe. Olha só, você está por aí perdido, aí você está peladão, você se machuca, você está sangrando. O que você faz? Ah. Eu entro numa caça para me masturbar na frente do computador de uma outra pessoa? Ah, você vai para o hospital, né? B, você vai fazer um curativo, C, você entra na casa de alguém e vai ficar vendo site pornô. Sim, sim, sim! A não ser que o líquido que saia dele depois, assim, seja curativo, sei lá, não sei. Eu consigo ser mais nojenta, cara. Não mais nojento do que o guloso que pode pegar 30 anos de cadeia por causa de uma rosquinha. Ai, juro. Um americano de 41 anos pode ficar os próximos... Me dá tua rosquinha aí. Um americano de 41 anos pode ficar os próximos 30 anos na prisão por ter furtado um donut, rosquinha macia com recheio doce, de um estabelecimento em Farmington, em Minnesota. O acusado, Scott Masters, teria escondido a rosquinha no agasalho. E ao ser abordado pela vendedora, teria dado um empurrão nela. Me deixa levar minha rosquinha! As autoridades americanas disseram que o empurrão estava sendo tratado como um ataque menos importante, mostrando que o furto de um doce é o que estava pensando no julgamento. Ai, gente, pô, é agressão, um empurrão, né? É, e o réu admitiu que tentou roubar a rosquinha, mas nega ter atacado o atendente. Em uma entrevista que deu à pressão, ele disse para o jornal de St. Louis Post: "Roubo à mão armada? Por uma rosquinha? Isso é impossível! E não tem como eu ter empurrado uma mulher por uma rosquinha! Eu já sei, o cara é o Homer Simpson!" Rosquinha, rosquinha. Masters disse ainda que não teve a chance de saborear o fruto do seu crime. Ele jogou o donut fora quando fugiu da cena do crime. Ai, que burro! Ao invés dele comer a rosquinha, porque assim, a única prova que ele tinha, que tinham contra ele, né? Era a rosquinha, Desculpa, cara. o melhor é o nome do polícia que tá encarregado. É o Rick Baker. Para quem Rick não sabe, Baker, a porque teve gente rosquinha. que reclamou da gente lá nos primeiros podcasts de que tem pessoas que não sabem inglês. Então, Foda-se. Vamos para a próxima vai notícia. estudar. É. Pô, mas eu aprendi inglês sozinha, cara. Entendeu? Então ninguém tem desculpa Sério? comigo. É. Que legal. Eu aprendi inglês e espanhol sozinha. E você fala muito bem inglês e espanhol. É, pois é, pois é. Tá vendo? Eu também sou um gênio, né? Porque assim, eu saí de Marte, eu vim pra cá, tive que aprender a falar português. Assim, eu já, assim, o meu corpo de humana já veio aqui no Brasil, então facilitou mais pra eu falar português, né? Mesmo assim, eu aprendi inglês e espanhol. Eu tenho que saber falar essas línguas, entendeu? Se eu quiser dominar o mundo, Claro, né? Então. faz todo sentido. Não discute porque essa é louca, né? Vamos para a próxima notícia, que aliás tem algo a ver com vida privada? Aliás, tem muito a ver com rosquinha, né? Porque a rosquinha entra, depois ela tem que sair. Pela rosquinha. A rosquinha entra e sai pela rosquinha. Vai. Vamos lá. Já que a rosquinha entra e sai, você precisa do quê para fazer, para ajudar a sair a rosquinha? De uma privada. Então, se você tá lá correndo assim, né? Você roubou sua rosquinha, você não acha uma privada assim, muita mão assim, o que que você faz? Você rouba uma privada. Polícia recupera privada gigante roubada. Gente, mas gigante. Não, por favor, quem estiver escutando isso, pelo amor de Deus, vocês têm que ver a foto da privada gigante. Você viu a foto, Beto? Bizarro, Gente. bizarro. A parte de baixo parece de papel machê, assim. E a parte de cima tem um. É azul, cara. Parece que tem um tapetinho, assim, na parte de cima da privada. Cagaram numa privada de papel machê, deve ser confortável. Pior ainda se fosse papel madeira. Tá, não, essa aí ganhou. Essa aí não teve nem graça. Peraí, eu nem escutei. Eu falei, pior se fosse de papel madeira. O quê? Peraí, todo papel é de madeira. Ah. É, ué. Sai da madeira. You say tomato, I say tomato. Quê? Vamos lá. O quê? Eu não escutei o que você falou, Beto. You say tomato, I say tomato. Ah, tá. Normal. Então, daí vamos lá. Era apenas uma. Olha, gente, olha como o jornalista escreve. Era apenas uma patrulha de rotina no condado de King, no estado de Washington, mas o policial Sinile descobriu uma privada gigante roubada no mês passado. É, agora vem a policial falando. Nossa, é um vaso gigante! Disse ela ao retirar pano e encontrar o objeto, uma adaptação de pequeno carro de corrida. O cara corria dentro de uma privada, gente. Ele era um cocô dentro do privado lá. Eu já escutei de pessoas correrem até a privada, mas correram com a privada não. Que absurdo! Peraí! É a obra Ogro foi trazido a Seattle no último mês para participar de corrida. Que tipo de corrida que você corre com uma privada, cara? Né? Tudo bem. A Ogro foi trazido a Seattle no último mês para participar de corrida. Cara, que tipo de corrida que você participa com uma privada? Sabe? Ah, essa não. Corrida deve ser uma merda. Os participantes têm um sério problema de diarreia. Não, não. Primeiro a ideia do ser de fazer um carrinho de privada. E o pior é um outro ser roubar isso, cara. Como assim? É um objeto de desejo? Porque é um bundão que deve ter roubado. Ai, gente, que absurdo. Que absurdo. Aliás, para notícias de bundão, esperem mais adiante no podcast. Opa. Ó, próxima notícia. Próxima notícia. Estátuas aparecem vomitando nas fontes de Londres. Ai, que nojento. Obra do artista Klaus Weber estão em exposição no centro de Londres, na Inglaterra. Água da fonte aparece como vômito, urina e suor. Ai. Esculturas feitas pelo artista, chamada A Grande Dádiva, exibida em South Bank, no centro de Londres, nesta sexta-feira, dia 19. Metade das 12 obras feitas de pedra e lixo industrial mostram a água jorrando das pessoas como se fosse vômito, suor, choro e urina. Ai, que nojento. Não, mas assim, tem já vi umas estátuas que tem uns menininhos e a coisa sai do pipizinho deles, assim, né? Não, tudo bem, mas essas estátuas são uma massa de kriptonita, é uma coisa horrorosa. Mesmo, e tem um cara segurando o pinto. Ah, que bonitinho. Que, aliás, não é um pinto, é um buraco no meio do corpo. Não sei o que eu lembrei. Lembrei de uma notícia, uma vez eu vi, que era assim, a Kate Moss, ela numa estátua, assim, fizeram uma estátua com a cara da Kate Moss, assim, ela toda contorcida, assim, sabe? Daí, a chamada pra notícia era assim, Kate Moss inspira estátua. Ela inspira tudo. Ai. Pra quem não sabe, a Kate Moss... Ah, que se tá, foda. Para, quem não sabe, não. Não. Que se foda, pronto, vai. Isso. Isso, anota aí, Tchelle. A comunidade oficial do Vê-se Pode. Quem não sabe, que se foda. Agora, quem não sabe, que se foda. Tipo, boa. Não, agora é um disclaimer pra todo mundo lá fora. Quando uma pessoa pega e diz pra você alguma coisa que você não sabe... Tem um site muito interessante. Eu vou dar. Anotem bem o endereço. www.google.com. Seus Google. Ignorantes. Seus burros. Não, sério, o que é isso? Outro dia eu recomendo um programa para uma pessoa. Não, baixa o Time Machine Forgon. Inventei um nome agora que eu não vou falar o real, porque a pessoa vai ficar brava. Daí a pessoa me diz, tá, mas de onde eu baixo isso? Pelo amor de Deus. Por que as pessoas acreditam que eu vou mandar o link direto? Não vou. Não vai. Se eduquem. É isso mesmo. Procurem no Google. Procurem no Google. E vá no primeiro link que aparecer. É o primeiro. Não é difícil. Não no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. No primeiro. Né? Isso. Pronto. Yes. Pra ser copiado e colado em trabalho de faculdade, eles conseguem. Agora, quando é coisa assim, eles querem link direto. Ah, fala sério, né? E, aliás, uma dica pra todos aqueles que estão lá fora e copiam e colam coisas nos trabalhos de colégio e faculdade, aprendam outro idioma. O professor, quando diz que ele procura no Google parte dos seus trabalhos, ele não procura a parte do seu trabalho em todos os Googles. Eu tirava do google.com.ar da Argentina um monte de coisa dos trabalhos aqui. Eles nunca encontraram, mas só traduzi depois. Não. A coisa mais legal do mundo. Olha a capacidade do ser. Ano passado, eu estava fazendo meu TG. aquele puta trabalho, que assim, eu sou muito perfeccionista com essas coisas, assim, sabe? Tem que fazer perfeito. Eu fico meia hora pensando qual a palavra perfeita que eu posso colocar naquela frase, assim, sabe? Sou muito neurótica. Aí, eu tô lá e tal, daí eu já tava fazendo a bibliografia, que é a última coisa que você faz no TG, é a bibliografia, cara. Tô fazendo bibliografia, daí tem a parte do meu amigo, que era um TG, era feito com 3 pessoas. Aí eu tô procurando, não acho a bibliografia dele. Daí eu fui procurar no Google, só uma partezinha, assim, né? Que ele falou, ah, essa parte aqui eu peguei da internet, ele não me passou o link. Eu fui procurar aquela partezinha. Meu, a parte inteira do filho da puta ele tinha pegado da internet. Inteira! Era umas 10 páginas. E o corno pegou e pôs tudo no nosso TG, cara. Oh. E a gente ia entregar o TG no dia seguinte. Oh. Você tem uma noção? Eu fiquei tão puta, mas tão puta, cara. Eu fiquei com muita raiva. Agora, pra falar raiva, em momentos importantes na faculdade, coisas assim, em que você se sente orgulhoso. Essa semana, eu tava lá... Tá, eu fiz uma prova faz 2 semanas, dificílima, etc. Eu adorei fazer, porque é uma prova daquelas que você aprende fazendo. Daí entreguei, hiper desconfiado, sabendo que eu ia tirar nota baixa. Daí quando o professor entrega e diz, a sua prova é muito perigosa. Ele como que me dá a prova e tira a minha prova da mão. Eita. E eu vi as notas dos demais, 3, 2, 4, 5, nossa. 1. E eu fiquei apavorado. A sua nota é muito perigosa? Porque ela é o gabarito. Ai, me entregou e tirei 10. Que coisa horrorosa. Jura? Eu virei gabarito. Nossa, Beto. Quanto você pagou? não sei como é, cara. Tá vendo no que dá saber outro idioma? É, tá vendo? Mas vamos pra próxima notícia, que a gente já tá em meia hora, você acredita? Nossa, o tempo passou voando hoje. Né? Que coisa. Bom... Olha o tempo! É, então, né? que foi isso agora? Eu não sei, mas tudo bem. O tempo voando. Ai, não! Essa foi péssima, Beto. É um pássaro, é um avião. Não! É o tempo! Tempo! Pelo menos não é você soprando as suas partes, né? Vamos lá para a próxima notícia. A próxima notícia, ela não é muito engraçada, mas é que assim, como assim, praticamente toda semana a gente tá falando aqui, vamos arrumar um namorado para a Tchelle, vamos desencalhar a Tchelle e tal. Eu vi uma notícia assim que, poxa, eu me identifiquei com a pessoa, sabe? Brasileiro espalha cartazes para arrumar namorado. Esse tá pior que eu, né? Mas tudo bem. O brasileiro Domingos Alvarez... Desculpas, mas você acha ter uma comunidade no Orkut? Não. Muito menos? Calma. Daqui a pouco, free hacks, Tchelle. O quê? Free... Tipo, aquela campanha free hacks. Você vai sair na rua só pra conseguir alguém. Free hugs? Ah, tá. Agora... Só que, a Tchelle já tá trocando hacks por uma outra coisa. Oh, que também tem som de U. Peraí, calma, não cheguei. Continua. Vamos lá. O brasileiro Domingos Alvarez, 46 anos, ficou famoso na Espanha desde o último fim de semana, depois de anunciar que está procurando uma namorada por meio de cartazes nas ruas da cidade de Málaga. Alvarez apareceu nas TVs e jornais como um romântico que já não sabe o que fazer para encontrar o amor de sua vida. O brasileiro espalhou dezenas de cartazes pelas ruas de uma das principais cidades espanholas pedindo uma namorada. Ó, isso é uma ideia pra mim, ó, tá vendo? Procura. Adorei. Depois uma fotinha minha. Ó, no cartaz dele não tem foto dele, cara. Ele não é muito bonito. Safadão, certamente. Ele, cara. É. Safadão. Eu lá, eu coloquei minha cara a tapa naquela comunidade. Ainda coloquei um link pro meu Orkut. Vamos pro momento depressivo? Ai, não, a gente já tá no momento depressivo, né? Não, mas agora começa a foda. Vai, Tchelle, faz música de momento depressivo no fundo. Você leu a minha mente? Eu pensei nessa música. Tá vendo? Eu juro, eu tava pensando, eu não vou conseguir falar o momento depressivo e fazer a música ao mesmo tempo. Vai, uou! Continua. Tá vendo? Eu sou foda, cara. Eu tenho dom da premonição, tá vendo? Você é foda, eu sou vai. Foda. Ah, peraí, vamos criar uma comunidade? A Tchelle é foda? Vai. Vai, tá. Tipo, daqui a pouco o Google vai estar mandando um e-mail pra gente. Deixa a gente encher o saco. Criando comunidade. Vai, vai, vai, vai. Tan, tan, tan, tan, tan. Pior é saber onde está o seu amor e não tê-lo. Nossa, Beto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é verdade. Não, isso foi muito, muito fossa, cara. Eu não tô podendo com essas coisas agora. Faz favor. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Vamos continuar na notícia. Sabe o que é melhor quando você tá mal? Imagina que você tá socando a pessoa até a morte? Imagina quem que é a notícia agora? É você ou sou eu? Sou eu, não terminei minha notícia ainda. Vai lá. Porque eu tava com uma dica genial pra quem estiver triste. Depois eu não, passo. Peraí, deixa eu continuar no meu momento falso aqui. Vai. Alvarez já tentou encontrar o par perfeito em vários lugares. Na internet, meu filho, internet é a pior furada. Em discotecas e até entrou em aulas de dança de salão pelo mito de que sempre há muitas mulheres sozinhas porque os homens não dançam muito. Cara, esses dias eu fui numa aula de dança de salão. Não! Que triste! Não! Não, peraí, deixa eu explicar. Não era exatamente uma aula de dança de salão. É que nessa academia, onde tem aula de dança de salão, tem aula de mais um monte de coisa. E daí, toda sexta-feira, eles fazem tipo uma festinha, assim, sabe? Pra eles dançarem. Oh. Aí eu fui na sexta-feira, uma amiga me convidou e eu fui, entendeu? Eu não fui exatamente na aula, eu fui lá, entendeu? Dançar um pouco. Ai, ai, ai. Mas mesmo assim, foi triste, cara. Eu fui na aula de dança de salão. Ai, ai. Ó, mas agora ele se defende e defende a todos nós. Sei que podem pensar que sou um fracassado, que minha vida amorosa tenha sido tão ruim que acabei apelando para isso. Mas prefiro tentar de novo. Melhor que continuar de braços cruzados. Ah, viu? Inspirador. Isso aí. É, tá vendo? Ó, tem que... A fila anda, você tem que chutar bundas e ir pra frente. Eu, né, vou escutar algum dia esse podcast. Sério, tá depressivo isso. Eu vou escutar algum dia esse podcast e vou falar. Ele tava certo. Eu continuei lutando e consegui. É, isso aí. Eu estou no... I'm on my way. Né? Isso. É isso aí, vamos lá. Os cartazes estão dando resultado. Em 2 dias, Alvarez recebeu 8 ligações e marcou um encontro, que, no entanto, acabou em frustração porque a candidata não apareceu. Fala sério. Corna. Que má. Corna, filha da mãe. O brasileiro afirmou que não vai desistir, porque ele é brasileiro, ele não desiste nunca. No próximo sábado tem mais panfletos para colar. Ou hoje, né? Ah, que bonitinho. Vamos bater palmas para a coragem do rapaz. É, que precisa muita coragem, eu sei. Aê, pronto. Pronto. É, muita o palma. Meu também deu alguns resultados. Resultado não, deu um. É, deu algum resultado, sim, mas nada. Nada que me agradasse. Ai, vamos lá, vai. Agora então, chega. Vamos lá. Peraí, vamos pôr um fim em momento fossa agora, por favor. Né? Vai. Pronto, fim, ponto. Final. É, ponto final. Vai, let's go. E que melhor maneira de terminar o momento fossa como criando uma fossa no meio da sua bunda. Um comediante sueco come parte da sua bunda. Aliás, eu preciso ler, porque assim, eu tô tirando essa notícia de um site em espanhol. Eu vou ler agora o título em espanhol, tá? Um cômico sueco se come parte de su culo. Leo Brassi, que chegou, o cara fez assim, tem um vídeo no YouTube, a gente vai colocar o link direto pro vídeo. Eu preciso ver também, que eu não vi ainda. Do cara, ele literalmente chama um amiguinho pra cortar 2 pedaços do tamanho de uma castanha da bunda dele. E ele olha assim, ai não, por favor. Ele corta 2 troços de carne com um bisturi e vai comendo um prato. Ah, não, já que eles não comem a bunda de ninguém, ele come a própria com bunda. Vinagre balsâmico e acompanhado de um copo de vinho tinto. Ai, não, imagina se isso vira moda, né? Como não, a própria espera, bunda. Comer a própria bunda. Olha, a gente até podia criar uma comunidade disso, mas eu não tenho coragem, cara. Como a própria bunda. Não. Aqui sabe a... Não vou qual é o sentir sabor da mais. própria carne? Perguntaram a ele. Parece que é sushi. Nunca mais vou comer sushi. Ah, nunca, não Ao gosto que tem mesmo. muito melhor sabor. Ah, fala sério. Qual o propósito, cara, de comer a própria bunda? Pra eu poder sair depois falando assim: oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu já comi minha própria bunda. Propósito, cara. Oi, sabe quem sou Tá, eu? Eu sou aquele cara nesse que comeu a momento eu não própria tava bunda. falando nada porque eu tô assistindo a cena final, que é o cara, literalmente. Ai, por favor. Ai, gente, Ah, tanta coisa para fazer. Não, tá vendo? Tá vendo depois porque eu sou a favor de cortar os tananã dos cara? Esse aí era um que devia ter cortado o próprio tananã em comida, entendeu? cortou uma outra É, coisa. vai cortar a bunda, corta o próprio tananã, assim, sabe? Duh, idiota. Ai, que raiva, cara. Que ridículo. Não, então, pra quê, cara? Pra quê? Né? Não, olha o... Não, trocadilho, né? Olha o comediante de merda que ele é. Porque isso não tem graça nenhuma. Você percebeu que em momento algum a gente riu? O quê? Ri dessa notícia do cara comendo a própria Não, bunda. não, não, é que não tem graça. Eu trouxe porque é bizarro. Não, então, mas ele... Por favor, assistam o vídeo porque ele mostra exatamente o momento do corte e o momento de comer. Porque assim, não é engraçado. E ele é comediante, entendeu? Olha que comediante de merda que ele é. É, Entendeu? Ele... ele é um comediante de merda. É... Pro... Corta... E É... falando em Pro... merdas. É o momento do. Momento do... Vai, Momento da... Tchelly. Não. O quê? É o momento do momento Xuxa. Momento do momento Juja, Beto? Claro! Adivinha momento do momento Xuxa. É hora do. Momento Xuxa. É, e de novo com musiquinha de Isso, fundo. porque É isso agora o Beto aí. aprendeu a pôr a musiquinha de fundo. Agora a gente é É isso chique, aí. né? Chiquérrimo. Vamos lá, um, dois, três para a musiquinha. Um, dois, três. Tum. Oh, musiquinha animada, meio Caribe, não é? É, eu que fiz essa musiquinha. A gente esqueceu de pôr, de disponibilizar a musiquinha, né? Vamos fazer essa semana? É, vamos. É, Essa vamos. semana a gente disponibiliza a Pra quem musiquinha. quiser puxar, quem gostou, aí, quiser pôr de toque de celular também, né? Então, para quem que são os beijos dessa semana, Tchelly? Ai, ai, essa semana, vamos lá. Primeiro eu tenho que mandar beijo pra minha irmã Thalita, porque senão ela me bate. Gente, é verdade, ela me bate, tá? É um momento muito abusivo da minha vida, né? Coisa muito. Tô brincando. Eu mando beijo também pro pirralho dela, o Rodrigo. Eu já me resolvi com ele não liga de eu chamar ele de pirralho, tá? Ele já se acostumou com ele. E que, o Rodrigo? Namorado da minha irmã, Thalita. É. Ah, tá. Ouvinte, eu tinha uma piada bem boa pra esse momento, esqueci. Era sobre pirralho, sobre kindergarten, uma coisa É uma assim. coisa assim, mas então, mas tudo bem. O Rodrigo escutou só o primeiro podcast, eu acho, mas ele adorou, começou a fazer piada. Sabe aquele meu emoticon do Caco que fica frenético assim? É, Sim. daí ele fala que é o lagarto da salada. Que era o primeiro. Eu achei isso muito engraçadinho, cara. É o lagarto da salada. Convide o para vir um dia no nosso podcast. É, não, então, ele me passou uma notícia, só que assim, depois. É, ele que me passou a notícia da privada gigante. Ele que falou pra mim que tava essa notícia lá no Terra, né? Então, os créditos pro É, Rodrigo. crédito, eu falei pra ele, ah, deixa um recado lá e tal, né? A gente fala seu nome, não sei o quê. Ele, ah, não, não precisa, imagina. Ele é maior quietinho, assim, sabe? Então eu não gosto dessas coisas. Mas então, vamos lá. Ah, não dá, não É, dá. não dá. Pra gente não dá. Bom, vamos mandar beijo agora pro pessoal que deixou um recadinho pra gente, né? Mandar um Isso. beijo Primeiro recadinho pro. da Juliana. É, Beijos pra ela. beijo, Ju. Beijo pro Gabriel também. Gabriel. Eu não vou mandar beijo pro Gabriel, não. Tá bom. Me recuso, me recuso. Tadinho, Beto. Manda um abracinho pra ele, vai. Não. Ai, como você é mal, Beto. Mal, Não, muito não, mal, não, muito não. mal. Bom, eu vou mandar beijo, vou mandar abraço, vou mandar cheiro, vou mandar tudo pro Gabriel, porque ele é lindo, maravilhoso e ele tá fazendo uma puta propaganda da gente lá no. pros amigos isso dele. Isso aí! E ele é lindo, maravilhoso, gostoso. E tem sunguinha preta, deliciosa. E isso aí. Viva o Gabriel! Uhul! Meu irmão gêmeo! A estátua vomitando está se materializando aqui. Não, agora sério. Por quê? Vamos para o momento mais sério do nosso momento Xuxa. Você tá lendo o próximo? É o momento crítica do ouvinte. Você quer que eu leia ou você quer ler? Ou você... Eu ou quero a que eu leia. Tá, leia então. Eu quero que eu leia. Go. Go for it. Eu leio? Pode ler. Me senti completamente ofendido pelas palavras proferidas, quem usa essa palavra, pelo Alberto nesse podcast. A minha pessoa, ele esqueceu da classe. É. Jamais usei algo que pudesse ofender a moral de algum dos organizadores desse podcast. Putz, adorei. Nem palavras de baixo calão. Acho que isso foi uma tremenda falta de respeito. Ele não usou palavras... Há duas maneiras, desculpa, Shelley, mas há duas maneiras de eu responder a isso. É. Uma é com uma chuva de pi, da quantidade de coisas. E a segunda... Não sei. A segunda é vai só com um pi, Master, né? É com um pi seguido. É um pi. Mas fora não. Isso, Marcelo, sério. Você sabe que agora a gente vai ter que passar uma semana junto. Ai, reza bastante. A gente tá indo de viagem. Eu vou ficar uma semana no mesmo apartamento com o Marcelo. Graças a Deus tem mais pessoas no mesmo apartamento. Vamos ver no que dá. Ai. Mas sério, Marcelo, não se ofenda tanto. A gente sabe que a sua igreja é super boa. A gente adora a igreja católica. Olha, eu não vou falar que eu adoro a igreja católica porque é pecado mentir. Eu quero ir pro céu. Sou um pecador. Eu não vou mentir porque eu quero ir pro céu. Mas é assim, a gente não tem obrigação de gostar da igreja católica, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente não falou mal da igreja católica. A gente falou mal das freiras loucas que começaram a bater uma na outra, entendeu? E eu acho completamente válido a gente falar assim que o Vaticano tem mais coisa pra fazer do que ficar resolvendo briguinha de freira em TPM, entendeu? Isso correto. Entre elas, isso é os casos de pedofilia. Isso é um respeito muito grande que eu tive pelo Vaticano, entendeu? Que eu vejo ele como um órgão muito importante, porque é. A gente não pode negar isso, que a Igreja Católica é uma instituição imensa. E o Vaticano tem mais coisa pra fazer, pô, sabe? E é obrigação delas saberem disso. E elas começaram a brigar por quê? Por causa de cobiça. E cobiça é pecado, entendeu? Então, a gente não tá falando mal da igreja católica. E a gente não foi infantil também de chegar e falar pra ele. Ah, eu tô... Chegar e falar não sei o que lá, não sei o que lá. E fechar a janelinha na nossa cara, entendeu? Na cara dele. Pra você ver a importância que eu tô dando ao tema e à mensagem do Marcelo, nesse momento eu tô pegando, viu o cabinho dos óculos? Mordendo. Enfiei na orelha e comecei a coçar a orelha com isso. É, então... Nojento. É, porque... Oh, e agora eu vou lamber. É. Falando nisso, eu tive uma discussão com a minha mãe nesses últimos dias que é: por que que o ser humano tem a tendência de querer gerar as coisas que sabe que geram mal? Por exemplo. E agora vem um exemplo fodíssimo e que custa pra alguém reconhecer que faz, mas todo mundo já fez. Quem não coçou sem querer alguma parte perto daquele lugar chamado bunda, tirou o dedo, levou até o nariz e cheirou. Que é isso? O antropólogo Beto, por favor, nos explique. Por que que as pessoas fazem isso? Porque elas são umas nojentas, filhas de uma égua. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Eu me peguei nesse dia, sério, eu tava deitado aqui no computador, eu tinha colocado as pernas pra cima. Daí viu aquela coisa, essa coceira impressionante? Aquele calor 40 graus? É. Daí vai a mão, trata. Depois a mão ficou assim. Coisa horrorosa. Vai lavar, Beto, seu nojento. Beto, tô falando pra você. Too much information, Beto. Too much information, cara. Entrei na comunidade, Beto, too much information. Você entrou na comunidade? Eu? É. A comunidade é sobre você e você não entra, seu canalha. Eu vou entrar, eu prometo. Tá, pelo menos nessa, né? Isso, nessa eu entro. Tá bom, então. Daí eu vou discutir com os nossos ouvintes por que que eu dou too much information. põe uma fotinho da sua cadeira também, no seu Orkut, pra gente visualizar, assim, sabe? Vou te mandar mais um recado. Passado esse recado revoltos que eu fiz aí. Chipset, Thiago André Ferreira. Quero mandar uma mostrada de língua pra ouvinte Thaís, sua prima. Ai, o Chip é tardado, gente. Fala sério. Ai, barato. Ele acabou de mandar isso pra mim. Ele não tava na minha lista de momento Xuxa, mas ele acabou de mandar recado pra mim. Isso quer dizer que, se você tiver a gente como contato do MSN ou do Gtalk ou do Twitter, se você mandar recado pra gente e estiver gravando, a gente fala o recado pra você, né? Isso! Você pode xingar a gente, a gente lê. Alguém que deixou um recado de voz foi a nossa grande, grandíssima amiga Issa! Issa! Issadora, exploradora! Issadora! Então, ela deixou um recadinho de voz e esse aqui. Adivinha quem eu sou? Eu gostaria de desejar muito sucesso para o Alberto e a Tchelle nesse podcast. Não, tô brincando. Eu não tenho muito tempo de ouvir o podcast de vocês, mas tem muitas notícias que eu achei muito engraçadas, tipo a da galinha, e outras que eu tenho vergonha de falar. Mas continuem e tudo de bom para vocês. Tchau. Obrigado, Isadora, pelo recado. Muito boa a imitação do Marcelo. Não, o que eu não aguentei é que ela fala assim, né? Que ela nem ela tem coragem de. Ela não tem nem coragem de falar a notícia. A gente fica aqui discutindo, falando um monte de merda das notícias e ela não tem coragem nem de falar das notícias. Você viu? Isso indica que a gente tá caindo baixo. Isso filho. Significa que a gente. Estamos caindo muito baixo. Baixo calão. De baixo calão. Não fica brabinho, Marcelo. Não fica brabinho. Ah, esquece. Não, a gente não pode mais falar Marcelo. Isso. Não fica bravo, homem do macaco do Rock. É. Isso não é uma ofensa. A gente não tá chamando você de macaco também, não, viu? É porque é coincidência mesmo do macaco ter o mesmo nome. Né? E é um isso... macaco famoso, poxa. Né? E é com isso que a gente vai terminando. Não, tem mais coisa ainda, cara. O quê? Tem mais... 1, 2, 3, 4, 5 recados. É rápido, eu falo logo assim, tá? Vai lá. Então, mais um beijo pra Carol. A Carol manda um recado assim. Ah, sim, um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. mandar um beijo pros meus amiguinhos do Twitter também. O Fred, o Volt, a Miss Lilian. E mandar um beijo também pro pessoal do... Que tá fazendo legenda dos seriados comigo. Né? A Flávia, a Tatá, o Luizinho... Um monte de gente lá que a gente faz. Obrigado a todos eles pelo grande serviço que eles nos prestam, nós viciados em séries. É. Sério. E agora eu vou roubar um termo do de um outro podcast, o podcast do Séries Etc, que é o Paul Torrent. É assim, porque vocês sabem que baixar seriados da internet é uma coisa ilegal. O quê? Mas se vocês pedirem pro seu amigo Paul Torrent, não tem problema. Peçam pro Paul Torrent mandar, ele manda tranquilo, porque ele manda dos Estados Unidos pra vocês. Exatamente. Ou John Emule. Ele também é bem legal. Então, mas assim, a gente não distribui os seriados, entendeu? A gente faz as legendas. E fazer a legenda não tem problema. Certamente. E a gente não... Ah, uma outra pessoa a quem vocês podem pedir os seriados é o Emmanuel Casá Grande. Eu não vou dar dicas de onde vocês podem encontrar o seriado, mas as legendas www.legendas.tv. Ah, fazendo uma propagandation básica. Isso aí. Obrigado por nos ouvir. Muito obrigado, gente. Estamos chegando ao fim desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esse podcast que tem, Tchelle, mais ou menos 50 minutos. 49. Esse... é por isso que a gente tá mais ou menos... anunciando que a partir de agora o podcast não vai ter meia hora, também não vai ter uma hora, também não vai ter 40 minutos. A gente vai fazer com que ele seja de duração indeterminada. Um dia desses vocês podem chegar e encontrar um podcast de 2 horas e meia. É, porque se a gente gostar de falar, a gente tiver engrenado no assunto, a gente fala e pronto, acabou. Né? Isso. Pronto. Então, pronto, acabou. Vamos embora? Vamos. Vamos fazer a nossa contagem até 3? Vamos e conversar a palavra de hoje? Cacatua. Ah. Isso! Vai. Vai. 1, 2. 2. 3. 3. Cacatua! Cacatua! Não minha. Tchau.